Boa noite, queridos. Mais uma vez, uma alegria poder estar aqui, né, compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem confiado, né, a cada um de nós. É tão bom ter essa oportunidade, é tão bom a gente poder ter um ambiente propício para poder falar das coisas do Senhor. Coisas que mudaram as nossas vidas, que nos instruiu, que... Essa é minha esposa, viu, gente? A Carlinha. Nós estamos com duas filhinhas e elas ficam chorando muito. E a gente estava aqui organizando para elas ir pro berçário. Tem uma de 10 meses, a Aninha, que bem pequenininha, e a Sara, com 3 anos. É um prazer poder estar aqui. Ontem, eu compartilhei aqui com os irmãos que estão participando do congresso, né, firmes, e hoje tem mais pessoas, né? Pessoas que estavam ontem e pessoas que fazem parte da comunidade, da congregação aqui, que vieram para o culto de hoje à noite, né? Então, eu vou tratar um assunto com vocês hoje. Ontem eu falei um pouco sobre as portas do reino. Eu falei sobre a importância de desenvolvermos a capacidade de participarmos daquilo que Deus está fazendo. Eu, como evangelista, por muitas vezes eu fui assim impulsionado a fazer coisas para Deus. E eu descobri que eu não tenho que fazer nada para Deus, eu tenho que participar do que Deus está fazendo. É bem diferente. A gente vê Caim oferecendo uma oferta para Deus, né? A gente vê Abel se envolvendo com o que Deus estava fazendo. Deus quer que a gente ouça e obedeça, né? Mas como é que nós não vamos obedecer se não temos a capacidade de ouvir? Então, ontem eu falei um pouco sobre crianças, eu falei sobre Mateus 11, versículo 15, que fala assim: Jesus, ele pergunta, a quem hei de comparar essa geração? Né? Ele faz uma indagação: são como crianças brincando numa praça, né? Levado por ventos de doutrinas ali, sem saber, sem perceber o que Deus estava fazendo. E ele fala assim: eu toco flauta e vocês não estão dançando, eu toco lamento e vocês não estão chorando. Então Jesus, ele mostra ali que teve um povo que parecia como crianças que não percebiam, que não estavam percebendo o que ele estava fazendo naqueles dias. E eu falei um pouco sobre a doutrina no coração, a doutrina do espírito. Nós não vamos, essa geração, ela não vai poder se mover mais por doutrinas de uso e costumes, onde Jesus falou assim: veio João Batista que não comia e não bebia e falavam que ele tinha demônios. Veio, eu vim, bebo. Como vocês falam que eu sou beberrão, comelão, amigo de publicanos, mas a sabedoria é provada pelas obras que ela produz. Então, queridos, o que eu quero falar com isso? Existe algo que nós vamos nos mover nesses dias que tem a ver com aquilo que o Espírito está fazendo, tem a ver com a capacidade que nós temos de participar do que Deus está fazendo. Então, eu falei um pouco sobre as portas do reino. Eu falei sobre quando Jacó coloca a sua cabeça sobre a rocha e de repente ele entra num lugar, né? Ele entra dentro de um lugar e ele vê uma escada com anjos subindo e descendo, né? Ele vê uma grande atividade do reino de Deus na terra e da terra no céu. Ele vê esse movimento do céu para a terra e da terra para o céu. E ele acorda e ele fala: uau, Deus está neste lugar e eu não sabia disso. Quão terrível este lugar é a casa de Deus, é a porta do céu. Então ele tem uma visão da porta. Ele observa e ele vê que existe uma porta, um lugar onde ele estava se conectando com aquilo que Deus está fazendo, né? E facilmente nós podemos capturar aqui um sinal, né, de internet, um sinal telefônico, através de um aparelho, de um smartphone, através de um telefone, através de uma televisão. Você vai poder capturar sinais que nós não estamos vendo. Mas como nós podemos participar do que Deus está fazendo? Esther também teve a mesma sensação. Ela estava dentro do palácio, ela foi escolhida, ela estava dentro de um lugar guardada, ela estava sendo extremamente abençoada pelos benefícios de ser a rainha de um rei, né? Mas ela não sabia o para que ela estava ali. E essa tem sido a palavra que Deus colocou no meu coração. Há 15 anos eu tenho desenvolvido meu chamado, eu tenho trabalhado assim, eu tenho tentado entender não apenas a forma com que eu fui salvo, mas o para que eu fui salvo. E esse é um ponto que eu acredito que nós precisamos entender nesses dias. A nossa geração é uma geração, esse momento é um momento muito importante que nós precisamos nos atender para isso. O para que Deus me salvou? Como o Sóstenes falou hoje aqui, que ele fez para ter fruto, para ter um resultado. Com certeza, ele plantou uma semente porque ele quer fazer uma grande colheita. Então, eu quero assim, trabalhar com vocês em cima disso. Uma vez que entramos por essa porta, uma vez que acessamos este lugar, uma vez que descobrimos o que Deus está fazendo, como podemos participar disso? E, assim, para mim esse tema é um tema muito importante para a igreja nesses dias, porque nós temos sofrido até mesmo assim, uma influência teológica, assim, infelizmente, que tem prejudicado muito a igreja brasileira, né? Um pensamento dispensacionalista, né? Escapista, onde nós geramos uma sensação, ou então até mesmo geramos uma crença, onde a salvação se torna o fim de uma caminhada. Sabe, queridos, eu falei um pouco sobre isso aqui ontem, falei assim, quem te falou um dia, se algum dia você escutou, que o fato de você aceitar Jesus, os seus problemas seriam eliminados? Isso não é o evangelho do reino de Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala que nós teríamos, passaríamos por tribulações. Paulo ele fala em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Por intermédio de Cristo, eu tive acesso ao quê? À graça na qual estou firme, e eu me glorio neste lugar, na graça, eu me glorio desse benefício, deste lugar que eu alcancei através da fé em Cristo, mas eu não me glorio apenas com a alegria da salvação ou da graça, mas eu também me glorio com as tribulações, porque eu sei que as tribulações vão produzir em mim perseverança, e a perseverança é experiência, a experiência é a esperança que tanto quero. Então, eu sempre enxergo algo pós-salvação. Eu tenho alguns versículos que eu quero ler com vocês hoje, e eu quero trabalhar com vocês um pouco sobre o reino de Deus e a sua justiça. Eu sou apaixonado pela justiça de Deus, apaixonado. E a palavra justiça em hebraico, a palavra tekzedek, significa ordem, posição correta. Imagina, justiça é ordem. Quando você fala shalom, quando você fala paz, paz, meu querido, paz não é ausência de guerra. A palavra shalom significa equilíbrio. Significa as coisas dentro do lugar onde Deus estabeleceu para elas estarem. Vai além de simplesmente não ter guerra, não ter problemas. Shalom é ordem. Shalom é equilíbrio. Shalom é quando você declara... Opa, normalmente eu quebro alguma coisa, isso é normal. Eu sou muito grande, assim, teórica. E agora estou crescendo para os lados, então estou tendo muito noção do meu tamanho, não. Shalom, é melhor ficar aqui atrás aqui mesmo. Shalom é um lugar. Shalom é um lugar onde Deus está, onde o príncipe da paz está. E é um lugar que nós precisamos estar. Esses dias uma pessoa perguntou, o que é a igreja para você? E eu peguei 1 João 1 e falei o seguinte, a Bíblia fala, se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Ele falou, o que você quer falar com isso? Eu quero falar para mim que a igreja, para mim, é uma resultante de um lugar em que estamos. Pensa sobre isso. Se andamos na luz, como Ele na luz está, então Ele está na luz. Então a luz é um lugar aonde Ele está. E a resultante desse lugar é o quê? A comunhão. Se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão. Agora, pode ter comunhão se não estamos na luz? Não. Porque a luz é que pode produzir uma verdadeira comunhão. Porque a luz, antes dela gerar comunhão, ela vai gerar exposição. Ela vai gerar um confronto da realidade. Porque a pessoa, quando ela está no escuro, ela consegue esconder. Mas quando ela dá um passo em direção à luz, a primeira coisa que ela faz é se expor. Depois ela encontra com a sua realidade. Encontrando com a realidade, ela descobre a verdade de Deus e a verdade liberta. A luz ilumina, nós somos sarados, nós somos expostos, mas também nós somos curados. Então a comunhão verdadeira, ela vem a partir de uma exposição, do enfrentamento de uma realidade, quando nós realmente nos deparamos com a verdade de Deus. E E a verdade pode nos libertar e fazer da gente um corpo que se movimenta, um corpo que produz frutos, um corpo que realmente está participando do que Deus está fazendo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Amém. E o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado neste lugar. Se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão. Então, o que é a igreja para mim? É a resultante de um lugar em que estamos. E o que eu quero falar para vocês hoje? Nós precisamos entrar neste lugar. Precisamos entrar neste lugar. Não podemos ter mais medo de entrar neste lugar. Não podemos ter medo de exposição. E não podemos ter medo do que será apresentado a nós neste lugar. Porque muitas pessoas preferem não ouvir a Deus do que saber a sua vontade. Porque uma vez que a sua vontade é revelada, realmente é liberado sobre nós um decreto, é liberado sobre nós uma palavra no qual nós precisamos obedecer. Eu sou apaixonado com a ideia, a palavra discípulo, né, é a palavra talmidim em hebraico, que para mim a melhor tradução de talmidim, embora seja um aluno, né, um aluno do reino de Deus, mas uma vez eu li que talmidim significa imersão completa, repete comigo, imersão, imersão completa, completa na realidade do reino de Deus. Sabe quando Jesus chamava os seus talmidins, quando ele chamou os seus discípulos, ele falou assim, eu quero que vocês passem por um batismo, eu quero imergir vocês na realidade do meu reino, eu quero que vocês aprendam a viver dentro da realidade do meu reino. Entende isso? Quando Deus chama pessoas para um discipulado, Ele não está apenas querendo ensinar pessoas a conduta, o perfil, a ética do reino. Aquela mulher samaritana foi confrontada por Jesus da seguinte forma, ela perguntou para Jesus assim, Jesus falou assim, eu vou te dar de uma água para você beber, que você nunca mais terá sede. Né? Rapidamente aquela mulher percebeu que ela estava de frente do Messias, e ela perguntou para ele assim, Senhor, se tu és o Messias realmente, me responda aonde eu devo adorar, é em Jerusalém ou é neste lugar, nesse monte? Ele falou assim, chegará um tempo que você não vai adorar a Deus nem em Jerusalém, nem neste monte, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, porque Deus é espírito, existe um lugar onde Ele está, você tem que aprender a entrar neste lugar. Entende isso? O lugar onde Ele está. Jacó colocou a cabeça na rocha, e quando ele colocou na rocha, ele dormiu e ele entrou em um lugar. E quando ele acordou, ele falou, uau, Deus está neste lugar e eu não sabia. Mordecai, falou para Esther, a prima dele, falou assim, você não sabe o para que Deus colocou aí, mas eu vou te falar uma coisa, foi para esta hora que Deus te escolheu. De repente, ela percebeu que ela não estava ali porque ela era a mais bonita ou a escolhida. Ela percebeu que existia um propósito pelo qual Deus tinha colocado ela naquele lugar e naquele tempo. Então, queridos, o que eu quero falar com isso? Eu estou querendo assim, construir com vocês essa percepção e esse valor do que Deus está fazendo como Ele tem se movido nesses dias. Eu falei uma coisa para vocês aqui antes e eu perdi agora. Minha cabeça está ruim. Mas o raciocínio é esse. Esse é o ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje. E para isso, eu quero usar um texto que eu tenho trabalhado muito nele, que é Mateus 6. Eu acho fantástico Mateus 6, porque de Mateus 5 a Mateus 7, nós temos o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha é muito maravilhoso. Porque Jesus ele faz uma exposição tão linda, né, do Evangelho do Reino de Deus, que eu acho assim, maravilhoso. A forma com que ele trabalha, a forma com que ele expõe o Evangelho do Reino de Deus, a forma, os valores e os princípios, e eu falei para vocês aqui, era discipulado. Fazer discípulos não é simplesmente ensinar pessoas como se posicionar, o que o reino pensa sobre caráter, personalidade, trabalho, sexualidade. Não. Fazer discípulos é ensinar as pessoas a viver dentro da realidade do reino de Deus. Eu tenho falado muito sobre isso. Ontem eu comecei a tocar a música e de repente o Espírito Santo falou comigo assim: não fale nada. E de repente nem cante nada. Existiam pessoas que estavam naquele momento tendo uma experiência, entrando em um lugar. E quando, à medida que algumas pessoas foram mergulhando naquele lugar, eu via ela sendo ativada naquela realidade. Porque muitas vezes nós estamos aguardando informações intelectuais, informações teológicas, sobre como devemos nos posicionar, porque na verdade nós não queremos nos comprometer com este lugar. Porque para entrarmos neste lugar, a porta é um altar de sacrifício. É um lugar, a Bíblia fala que no reino de Deus, aquele que quiser ganhar vai perder, e o que perder vai ganhar. Queridos, tudo que você tem, tudo que você possui, todas as suas vocações, todos os seus dons, tudo que Deus te deu só funciona num lugar, na presença dEle. É ou não é verdade? Fora dEle, você pode até possuir conhecimento, entendimento, mas não funciona. Não funciona. Muitas pessoas têm falado sobre o reino de Deus. Isso é uma coisa interessantíssima. Tem pessoas que têm um entendimento sobre o reino de Deus, estudaram toda a lógica, toda a ordem, todos os princípios, toda a ética do reino, e conseguem fazer uma exposição do reino que a gente fica abismado. Mas para mim, não importa o tamanho da visão que você tem do reino de Deus, mas se você está no reino de Deus, é diferente. Ah, eu estou tendo uma grande visão da montanha, mas da montanha você vai ter uma outra visão. Você está vindo aquela montanha, a Serra do Curral daqui. Quando você olha da Serra do Curral daqui, é lindo. Você vê aquela montanha linda. Mas quando você sobe lá em cima, você é impactado. É ou não é verdade? Então, uma coisa é você ter uma visão sobre a Serra do Curral. Outra coisa é você estar lá no alto da Serra do Curral. Uma coisa é você entender sobre o reino de Deus, o caráter, a ética e todos os seus fundamentos e princípios. Outra coisa é você entrar neste lugar. Mergulhar, emergir nessa realidade. E Deus está chamando pessoas para mergulhar nessa realidade. Nesses dias, o povo de Deus, a igreja, ela vai ser dividida entre dois grupos, eu acredito. Aqueles que escutam e aqueles que sabem o que pode e o que não pode fazer. Aqueles que aprenderam a ser guiados pelo Espírito e aquelas pessoas que apenas aprenderam como a religião, como se portar religiosamente. Entende isso? Vai ser uma diferença gritante. E terão pessoas que vão aprimorar a sua capacidade de ouvir, e além de ouvir, ainda vão participar do que Deus está fazendo. Vão entrar na onda de Deus. Vão participar. Jesus falou assim: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo, isso eu faço. Sabe o que é isso? É participar. Ele participava ativamente da atividade do reino de Deus na terra. Essa escada que subia e descia com os anjos, ele vivia o tempo todo, e ele sabia quando os anjos avançavam, quando os anjos recuavam, e teve um momento que ele falou assim: você não sabe, Pedro, que eu poderia liberar agora os anjos de Deus para acabar com tudo isso aqui? E não é isso que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma outra coisa. Eu estava no Getsêmani orando, e eu falei: vigia e ora, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, vocês estavam dormindo. E naquele momento, eu pedi ao Pai para ele me poupar disso aqui, mas eu falei para ele: mas seja feita a sua vontade, e a vontade dele é essa. E se a vontade dele fosse que os anjos entrassem aqui e acabassem com tudo, como aconteceu várias vezes na história com Davi, ele acabaria com tudo aqui agora, mas não é essa a vontade dele, e eu não vou fazer o que ele não está fazendo, ainda que eu tenha que ser crucificado, ainda que eu tenha que perecer. Sabe? Essa noção do que Deus está fazendo. Queridos, para mim não existe nada mais importante na minha vida do que saber o que o meu Pai está fazendo. Mas para isso eu preciso estar onde Ele está. Se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão. A luz é um lugar aonde Ele está. E para você estar onde Ele está, você vai precisar se expor. Você vai precisar deslocar. Você vai precisar se mover. Eu tenho para mim, eu não sei se é uma heresia particular minha, pastor, que Deus não vem onde você está, nós é que vamos até onde Ele está. Ele sempre fala: suba no monte, entra na minha presença. Ele sempre chama a gente para o lugar onde Ele está. É interessante essa ideia. Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, da casa dos seus pais, se mova, Abraão. Jacó, sai de onde você está e eu vou te... E todos os homens que foram, viu. Eu tenho essa para mim: quem vai ver. Em Gênesis 12, versículo 1, Abraão vai. Em Gênesis 12, versículo 7, Abraão vê Deus. Tornou-se visível Deus. Deus aparece para Abraão. Muitas pessoas querem ver, muitas pessoas querem participar do que Deus está fazendo, mas não quer se mover. Estão esperando um anjo, são pessoas místicas e vivem dentro de um gnosticismo evangélico, pensando que vai aparecer um anjo e vai falar, não, você tem que se mover, você tem que entrar com ousadia através do sangue do Cordeiro, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto, entrar na presença. Nós temos que nos mover para este lugar com ousadia, sem medo, com coração aspergido, purificado. Nós temos que ter ousadia para entrar neste lugar e participar do que Ele está fazendo. Vocês entendem o que eu estou querendo falar? Mas deixa eu entrar aonde eu acredito ser assim, o ponto mais importante. Para mim, é muito importante nós entendermos que existe uma porta. E tem pessoas que estão fora da porta e tem pessoas que estão dentro da porta. Só que é importante nós entendermos também o que significa a porta. Porque a porta é um lugar interessantíssimo. Abraão, ele faz um altar a Deus, que é a porta, né? Abraão, ele faz um altar ao Senhor, porque a palavra mitzbeah, que é a palavra altar, é a mesma palavra para porta, porque altar é lugar de morrer, lugar de sacrifício, e é a mesma palavra para porta. Hoje eu não vou falar sobre esse assunto, só quero deixar claro assim, que eu acredito que aquele que não está disposto a morrer, não vai viver uma nova realidade. W. Tozer, ele fala uma coisa que eu gosto muito: a cruz, ou você foge dela, ou você morre nela. Fala para o seu vizinho: a cruz, ou você foge dela, ou você morre nela. Não tem como, não tem outra opção. Não tem outra opção. E uma vez que morremos nela, né, uma vez que aceitamos perder para Deus, uma vez que entramos por essa porta, uma vez que aceitamos participar da realidade do seu reino, uma vez que aceitamos a ideia de que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, a vontade dele é melhor do que a nossa, o caminho dele é sobremodo melhor e mais alto do que os nossos, nós nos entregamos a este lugar e começamos a participar de uma realidade. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículo 9, é um dos textos que eu acredito serem assim, importantíssimos para que nós possamos assim, entender e quebrar uma cultura evangélica dicotômica, onde nós separamos o céu da terra, onde nós entendemos a salvação, mas não entendemos a santificação. A grande maioria dos cristãos hoje, eles têm parado no processo de justificação e salvação. Não tem compreendido o que significa o conceito de santificação. Eu acredito que nesses dias nós precisamos entender não somente como somos salvos ou de que forma Ele nos salvou, mas o para que Ele nos salvou. Se eu pedir para vocês aqui agora recitar comigo João 3,16, vamos falar juntos? Talvez algumas pessoas agora vão saber citar. 1 João 3,16. Você pode falar de cor? 1 João, sem olhar na Bíblia. 3,16. Está vendo? Olha só que interessante. É um texto não muito conhecido, mas João 3,16 é um texto muito popular, porque tem a ver com o que ele fez por mim. Isso eu sei, é um benefício. O brasileiro gosta de benefício. Não é verdade? Então, eu tenho consciência dos benefícios que a cruz cedeu para mim. Que foi me dado pela graça, mas não foi de graça. Vocês concordam comigo? Foi pago um altíssimo preço. E é preciosíssimo o que foi nos dado. Agora, 1 João 3,16 não tem a ver com o que ele fez por você, mas tem a ver com o que você precisa fazer por ele. Ele fala assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, assim Devemos dar as nossas vidas uns pelos outros. E se você vê uma pessoa padecendo necessidade e você não estende a mão para ela, como pode o amor de Deus estar em você? Filhinhos, não amemos de palavras, mas de fato, de verdade. Olha que interessante, queridos. Um homem chamado Conde Zinzendorf, um homem assim fantástico na história da igreja, foi um homem que iniciou, né, o movimento dos moravianos, um povo que orou por 100 anos ininterruptamente. Talvez foi um dos maiores movimentos missionários que o mundo já viu até hoje. Estão estudando esse fenômeno. Eu estava agora na Amazonas, agora com o Leonard Jones, não sei se vocês conhecem ele. Ele está indo para lá agora, ele é um músico do Morningstar. Vai ficar 2 meses no lugar onde essas pessoas oraram 100 anos ininterruptamente para poder estar orando e se conectar a este lugar, ou então ao sentimento que moveu aqueles homens a entregar as suas vidas por aquela causa. E eles falavam assim: eu estou indo ser entregue para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Os moravianos tinham essa noção: eu vou perder a minha vida para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Essa era a frase que eles utilizavam. E o Conde Zinzendorf, sabe como é que foi que ele teve a revelação? Ele olhou para um quadro um dia, um pintor da época pintou um quadro, e quando ele olhou para aquele quadro, Jesus estava crucificado naquele quadro. Uma imagem maravilhosa, e ele teve uma revelação, e embaixo estava escrito assim: eu morri por você, mas o que você faz por mim? Embora eu sei que você tem uma noção clara sobre a salvação, mas você entende a filiação? Você entende o para que eu te salvei? Você carrega esse peso também? Você carrega o peso de ficar na igreja firme até que ele volte e te arrebate? Ou você carrega o peso de ser filho, mordomo, herdeiro do reino de Deus na terra? Você entende que Deus quer trazer o reino dele aqui para a terra através de você? Isso é claro para você ou não? Vamos ler Apocalipse 5, versículo 9 em diante. Vai falar o seguinte: então um ano novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o selo. Repete comigo: porque fostes morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus. Para aí, para mim. Olha o que o texto está falando. E o Cordeiro de Deus foi morto, e com seu sangue nos comprou para... Olha que interessante. Para quem ele nos comprou? Agora eu te pergunto: o Cordeiro nos comprou para Deus. Então, a salvação, ela deixa de ser o fim da fé cristã e ela passa a ser o meio pelo qual Deus utilizou de tirar você das trevas e trazer você para dentro do plano dele. Concorda comigo? Certo ou errado? Uma vez que nós entramos no plano dele através de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Agora eu te pergunto: qual será o plano do Pai para você? Isso é uma reflexão interessante, porque a minha Bíblia fala que o Cordeiro foi morto e com seu sangue nos comprou para Deus, para o nosso Deus, nos constituir reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. É isso que o texto está falando, que o Cordeiro foi morto e nos comprou para Deus, porque Deus, ou para Deus, nos constituir reis e sacerdotes. Ele quer... Ele tem um desejo de desenvolver a salvação dentro de nós. Deus quer e tem um desejo de desenvolver o seu reino dentro de nós. Deus quer e tem um desejo de desenvolver a sua justiça dentro de nós. Deus quer e tem um desejo de dar a herança para os seus filhos. Mas como eu disse ontem, Deus não dá herança para criancinhas. Ele compartilha sua herança com filhos maduros. Ele compartilha sua herança com ruios, aqueles que produziram, aqueles que cresceram, aqueles que firmaram as suas raízes numa rocha, aqueles que romperam com seus limites, aqueles que foram atrás da altura, profundidade e largura do seu amor, aqueles que aprofundaram, aqueles que acreditaram que existia algo além do benefício. Pessoas que entendem que existe algo além do benefício. Sabe, uma vez que eu descobri que Ele me amou, a primeira coisa que foi produzida em mim é que eu preciso amar ele. E ele falou, se você quer me amar, se você diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, você é mentiroso. Em você não há verdade alguma. 1 João 2, versículo 4, e ele fala assim, mas se você guarda os meus mandamentos, o meu amor é aperfeiçoado dentro de você. Repete comigo, o amor de Deus é aperfeiçoado quando obedeço os mandamentos do seu reino. Olha que interessante, é possível o amor crescer? É possível o amor aperfeiçoar? É. E olha o que a Bíblia fala, se você guarda os meus mandamentos, o meu amor é aperfeiçoado dentro de você. E nisto sabemos que estamos nele, se andamos como ele andou. Como sabemos que estamos nele? Como que as pessoas sabiam que Cristo estava em Deus? Porque Jesus só fazia o que viu o Pai fazendo. Como sabemos que estamos em Cristo? Se estamos fazendo o que Ele está fazendo. Se estamos participando do que Ele está fazendo. Queridos, isso tem que ser para nós, nesses dias, uma regra. Sermos evangélicos não garante salvação para ninguém. Fazer parte de uma religião ou frequentar um culto domingo não garante nada a ninguém. O que garante? O que realmente funciona numa verdadeira espiritualidade é quando você entra aonde ele está. É quando há uma exposição. É quando você realmente é encorajado pelo Espírito a participar, a ter desejo de estar onde ele está. Entrar onde ele está. Fazer o que ele está fazendo. É a parte mais linda do Evangelho, é essa. Sinceramente, não sei se você vai chocar comigo, eu me lembro vagamente o dia que eu fui salvo. Foi quase imperceptível para mim. Foi tão apaixonante, foi tão maravilhoso, ele me atraiu de uma forma tão linda. Mas eu me lembro com muito mais clareza o dia que eu descobri que o plano dele era melhor do que o meu. O dia que eu me entreguei a ele. Esse dia foi chocante. Foi o dia que eu perdi. Foi o dia que eu perdi. Foi o dia que eu falei assim, ó, peguei a bandeirinha e falei assim. Ó. Esse dia foi o dia mais lindo da minha vida. Eu sinto uma alegria maior no meu coração desse dia do que o da salvação. Não estou comparando uma coisa com a outra, mas eu me sinto uma alegria maior, porque eu ia ficar muito frustrado se eu tivesse o sentimento de salvação, mas eu não fosse servo ou escravo do meu Senhor, eu não tivesse entregado, eu rendido os meus planos, perdido, sendo assim, aceitar a crucificação, aceitar a mortificação, o processo de desertificação, mudar a cultura, mudar os meus pensamentos, mudar os meus valores, entrar, ser um aluno, ser um discípulo, mergulhar na realidade dele, sabe, tudo que eu vivo hoje, não foi fruto das coisas que eu analisei, eu estudei, foi fruto de um lugar onde eu fui, eu entrei, e eu aprendi neste lugar, e este lugar é o lugar mais importante da minha vida, é um lugar que eu nunca quero sair, é um lugar onde ele está, e queridos, e não é fácil. A Bíblia fala, não deixe congregar. Eu imagino que aqueles que entram, no próprio Hebreus fala, aqueles que entraram neste lugar, a Bíblia fala assim, não deixe congregar, porque o sentimento que dá é que alguns em algum momento tentam sair, e ele fala assim, não querido, você não vai sair com exortação, com palavra de sabedoria, com consolo, sempre coopere para que os irmãos não saiam deste lugar, o lugar onde ele está. Só que eu quero falar um pouco para vocês sobre o reflexo que é estar neste lugar. E eu quero entrar nesse momento, nesse assunto. Eu quero falar para vocês, tipo assim, de um problema que nós temos vivido como sociedade, de não estar neste lugar. Porque é interessante a gente analisar os benefícios e até uma palavra bonita sobre a glória de Deus, entrar neste lugar. Só que nós precisamos perceber na nossa vida as consequências de quando não estamos neste lugar. São muitas. E não são consequências apenas espirituais. Consequências profissionais, familiares, financeiras. Existem várias consequências de não estar neste lugar. Várias. E eu quero construir com vocês através de Mateus 6. Jesus, ele começa Mateus 6, falando sobre um pouco que eu falei para vocês ontem. Ele começa, o nome dessa mensagem para mim, se eu pudesse dar um nome para ela, é o reino de Deus e a sua justiça. E quando pensamos sobre o reino de Deus e a sua justiça, nós temos que entender que a justiça de Deus tem a ver com a sua ordem, a forma pela qual as coisas funcionam no seu reino. Nós temos aqui um computador da Macintosh e tem um outro computador do lado rodando talvez no Windows, né? Então, nós temos um sistema operacional ali e temos um outro sistema operacional aqui. São incompatíveis, né? Ou não são compatíveis, né? Incompatível é porque não é compatível, né? Eles, se pegar um sistema, um arquivo daqui e tentar transferir para lá, se não houver alguma forma de craquear, não sei como é que faz, não vai ter acesso. Se você pegar aqui e colocar um pendrive aqui no Windows e depois pegar esse pendrive e conectar ali no outro computador da Macintosh, não vai abrir o sistema porque os dois sistemas não são compatíveis. A sensação que eu tenho é que muitas vezes queremos viver ou queremos absorver a realidade do céu como pendrives. Nós colocamos nosso pendrive no céu, a gente absorve revelações. Por exemplo, um congresso como esse final de semana, o pastor Sócio falou uma coisa, foi assim, totalmente assim, claro, a presença de Deus neste lugar. Quem estava aqui esse final de semana sentiu isso? Ontem eu comecei a tocar um teclado ali, eu nem sei tocar direito, e foi maravilhoso. Os irmãos, sabe, foi assim, pessoas se lançando aos pés do Senhor, nem teve apelo, não teve nada. Pessoas percebendo o que Deus está fazendo, e entrando, e participando, e se movendo. Isso é maravilhoso. Mas toda a informação que você absorveu aqui, ela tem que servir para amanhã de manhã, na segunda-feira. Ela tem que servir. Vocês não podem viver uma dicotomia, dois mundos. Não podemos mais viver duas realidades, a igreja e o secularismo. O reino de Deus, o que é santo, o que é lindo, e o secularismo. Meu trabalho, que é profano, estou cansado, quero mais viver essa realidade. E todas as coisas que estão envolvidas dentro do secularismo. Não, queridos. A Bíblia fala que Noé era um homem justo, ele andava na ordem e íntegro, ele é inteiro. A palavra íntegro é inteiro. Ele não era espiritual na hora do culto da igreja e era um bife na hora que estava trabalhando. Não. Ele era um homem justo e íntegro e andava com Deus. Olha que interessante. Andar com Deus significa que ele estava fazendo o que Deus estava fazendo. Ele era íntegro porque ele era inteiro. Ele não tinha uma parte da vida dele que Deus participava, não. Todas as partes da vida dele, Deus participava. E era justo, porque ele estava na posição correta. Ele estava ouvindo e obedecendo. Entende o que eu estou querendo falar? Esse é um padrão interessantíssimo de Noé. Justo, íntegro e andava com Deus. Esse é um padrão de espiritualidade para nós. Precisamos ser justos, andar na ordem, íntegros, inteiros, não parciais, não dicotômicos, viver em dois mundos paralelos, e devemos andar com Deus. Para andar com Deus, você tem que ser íntegro e justo. Compreende isso? Caso contrário, você vai viver num mundo paralelo. Compreende isso? E Jesus, ele começa a fazer uma exposição em Mateus 6 de como é a realidade do reino de Deus. Queridos, e ele começa a subverter, ele começa a inverter, ele começa a mostrar como se vive uma pessoa, ou então, como é a realidade do Pai. E ele começa falando uma coisa interessante. Ele começa falando, eu falei um pouco sobre isso. Eu vou começar do versículo 25. Deixa eu falar do 25 em diante, melhor. Ele começa, no 25 ele fala o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Aí ele começa a fazer um paralelo. Olha que interessante. Se você ler o Mateus 6 todinho, 5 e 6, ele vai fazer vários paralelos. Ele fala assim, ou você vai adorar um Deus, a Deus ou as riquezas. Ou você... ele faz vários paralelos, vários e vários e vários. É interessante que ele está mostrando como se portar no reino de Deus e como as pessoas se portam dentro de um outro sistema. E ele está ensinando as pessoas como elas deveriam viver integralmente na realidade do reino do Pai dele. E aqui ele começa falando o seguinte: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que você tem que comer ou beber. Aí ele pergunta: queridos, vamos analisar, o que é mais importante para você, o seu corpo ou a sua roupa? Aí você tem que ter uma resposta, né? A maioria vai falar assim: o meu corpo. Aí ele fala assim: então por que você está tão preocupado com o que você tem que vestir? Né? Para nós analisarmos, né? Aí ele pergunta: o que é mais importante para você, queridos? A sua comida ou a sua vida? Ah, Senhor, a minha vida. Então por que você tem vendido a sua vida para poder comer? Em Salmo 24 fala: quem subirá ao monte, quem há de permanecer no santo lugar? Tem três atributos para aqueles que permanecem: mãos limpas, coração puro. Não, quatro, né? Os que não vendem a sua vida às vaidades. O que não tem, a vida não tem um preço. Lembra em Apocalipse 5, nós lemos? Quem já comprou uma coisa pela internet? Esses dias eu comprei um tênis pela internet. Foi um pouco agoniante. Tem um mapinha na Netshoes que você vai acompanhando o caminho do seu tênis. E ele nunca chega, cara. Cara, imagina você compra uma coisa pela internet, custa chegar, e quando chega, não funciona. É muito difícil. Agora, pensa comigo. O meu pensamento é o seguinte: a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto e com seu sangue nos comprou para Deus. Eu pergunto, eu fico imaginando Deus do lado assim, Jesus sentado à sua destra, e ele perguntando assim: meu filho, você tem certeza que você comprou? Aí ele fala assim: por quê, pai? Porque não chega a mercadoria. Aonde estão as pessoas que você comprou? Pai, eu quero constituir essas pessoas reis e sacerdotes, porque eu quero que elas reinem sobre a terra. Eu tenho algo para fazer na terra através dos meus filhos. Mas aonde estão? A impressão que tem, está todo mundo no correio esperando ele voltar. Foi tudo bloqueado no correio, porque no correio tem um mito. E eles falam assim: para que você vai agora? Aguarde que ele vai voltar. E ele vai te buscar. Sabe quantas vezes, a última vez que eu vim aqui, eu falei, vou falar de novo, quantas vezes tem o termo reino de Deus na sua Bíblia, aqui na Terra? 98 vezes. 98 vezes. Você vai ver Jesus, você vai ver os apóstolos falando sobre o reino de Deus aqui na Terra, como no céu. 44 vezes sobre salvação, 43 vezes sobre vida eterna e uma vez sobre arrebatamento. Uma vez sobre arrebatamento. Repetindo, uma vez sobre arrebatamento. Todo mundo é salvo, somando salvação mais arrebatamento igual a vida eterna. Essa é a soma lógica que tem na nossa cabeça. Muitas vezes estamos aguardando na expectativa da sua volta, enchemos a nossa cabeça com expectativas falsas de que Jesus vai voltar e vai me levar para morar no céu, e anulamos a responsabilidade que o Pai nos deu de trazer o reino de Deus para a terra. É desejo do Pai que o reino de Deus se manifeste na terra através dos seus filhos. É desejo do Pai. Eu trabalho com o ministério evangelístico, eu tenho visto como é poderoso um santo aperfeiçoado dentro de uma área de influência, num lugar onde ele recebeu informações do céu para transformar a vida de uma pessoa. É muito poderoso. Querido, a Bíblia fala, o Pai fala assim: ore. Jesus falou assim: ore pelos trabalhadores. Ore pelos trabalhadores. Oh, gente, não tem nada para mim mais importante que trabalhador, não. Assim, no que eu faço hoje, eu fico: pai, mãe de trabalhador, pai. Eu abri uma escola já faz 6 anos. Essa escola a gente conseguiu implantar ela em 12 estados agora. Sabe por quê? Eu não estou nem aí para a escola, se ela vai dar certo ou errado. Eu estou assim: pai, onde estão os trabalhadores? Porque, queridos, você pode ter a maior obra do mundo. Vamos supor que, de repente, vocês querem abrir uma ONG e vocês querem fazer uma grande obra. Legal! Deus não falou: ore para ter obra. Ele falou: ore para ter trabalhadores. Porque, meu irmão, você pode ter a melhor ideia de uma grande obra, mas se você não, se tiver que contratar pessoas para trabalhar naquilo ali, pode parar. O reino de Deus não se move com pessoas contratadas, apenas que estão trabalhando para ganhar dinheiro, não. Mas com pessoas vocacionadas. Que digno é o obreiro do seu salário. Mas a Bíblia fala, ore por trabalhadores, porque aonde tiver trabalhador, meu queridão, vai ter obra. Você pode ter certeza. Porque a obra é resultante daquilo que Deus colocou no coração de seus filhos. Deus não dá trabalho para o povo, Deus dá responsabilidade para filhos, e os filhos respondem essa responsabilidade de fazer os trabalhos, que é a vocação daquela pessoa. Eu tenho visto várias ONGs no Brasil morrer porque não tem vocacionados, não tem pessoas com chamado para realizar aquela obra. Eu amo quando pessoas, elas se empenham e o coração delas queimam para ouvir e obedecer a Deus. Isso é maravilhoso. E voltando aqui ao assunto, só para a gente não perder a ideia, Jesus está fazendo essa exposição. E ele está falando sobre pessoas que entraram no seu reino e estão predispostas a participar das atividades do seu reino. E de repente ele fala assim, o que é mais importante para você? A roupa ou o corpo? A vida ou o que você come? E depois ele dá um surto aqui, uma surtada assim, incompreensível para muitos. Um amigo meu falou, Cacá, quando eu li isso aqui, eu fiquei muito confuso. Eu falei, por quê, querido? Cacá, porque é muito interessante, muito difícil de entender. Primeiro ele fala para eu não ficar ansioso. Em tal situação e circunstância que nós vivemos hoje, cara, é difícil a gente não se preocupar com as coisas. Depois ele fala sobre a roupa e o corpo, sobre a comida e a vida. É compreensível a gente valorizar mais a vida e é compreensível valorizar mais o corpo do que a roupa. Eu concordo. Mas quando ele falou para a gente ficar observando o passarinho, aí deu problema. Ele falou, observe os passarinhos. Eles não trabalham. E contudo, não falta nada para eles. Aí, a impressão que dá, a primeira impressão, uma pessoa leiga lendo, e até, quando eu li, eu fiquei assim, realmente é um pouco assim, difícil de compreender o que ele está querendo falar. A impressão é que ele fala assim, todo mundo tinha que ser como um passarinho, olha só o passarinho. Fica na árvore, cantando, não trabalha, e contudo o pai sustenta eles. Imagina isso, cara. Imagina, assim, pega no pé da letra aí, o literal do texto, observe os passarinhos. Observe os lírios do campo, eles não costuram, mas se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória. Senhor, eu vou ficar orando. E vou ficar observando o passarinho. Do céu o Senhor virá com a sua justiça e com sua bênção. Derramará sobre mim prosperidade. Sabe, assim, os missionários devem gostar muito desse texto. Você olha lá o que Deus está falando, né? Ficar à toa, né, velho? Observando o passarinho. Mas se você ler o texto assim, a primeira impressão que você tem do texto, você assim, parar para ler, olha que interessante, olha que intrigante. Ele fala assim, observai as aves do céu, elas não semeiam e nem colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não vale vocês muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quando ao seu vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem costuram. Queridão, eu fiquei pensando muito sobre esse texto. Fiquei um pouco assim, e um dia eu estava numa rua e eu vi um João de Barro entrando e saindo da sua casinha e eu falei, vai ser agora. Eu sou pragmático, cara. Eu sou pragmático. Para mim, nada funciona se não tiver prática. Eu tenho que testar. Sou meio cientista, assim. Tem coisa que dá certo e coisa que dá errado. Tem hora que explode os irmãos. Mas, de vez em quando, dá certo. Tô brincando, isso é uma brincadeira. Queridos, eu sou pragmático mesmo, assim. Na minha vida, como evangelista, eu precisei ser pragmático para eu poder fazer as coisas que eu fiz e, assim, as minhas loucuras. E essa foi uma delas. Eu fiquei lá e, de repente, eu falei assim, não, agora eu vou ter que entender esse negócio do passarinho. E o passarinho João de Barro entrava, na casinha dele, ficava na casinha dele. Eu falei, estou observando, Jesus. E o que você quer falar comigo? O que significa observa os passarinhos? Eles não trabalham. Você quer falar que eu não trabalho também? Senhor, eu quero viver no seu reino, eu quero entender sobre a realidade do seu reino. E de repente você fala para eu observar passarinho e eu estou aqui agora, observando João de Barro. Revela-me a sua vontade, o seu reino e os seus mistérios. Fiquei ali, querido, pensando, pensando. De repente me veio um pensamento da seguinte forma: Cacá, você já viu algum passarinho estressado de manhã? Ansioso? Eu falei, não. Tomando pinga para ir trabalhar. Eu falei, também não. Atropelando o outro amiguinho no ar de manhã, estressado no trânsito. Eu falei, não, nem na segunda-feira, também não. Eu falei, ó, tá esquentando. Cacá, você já viu algum passarinho de manhã numa árvore, bolado, não querendo cantar? Estressado da vida de passarinho? Cansado de cantar? Não querendo mais cantar? Já aconteceu isso? Já viu isso? O sol nascendo e ele ali. Hoje eu não canto, estou cansado, todo dia vim aqui, canto. Essa rotina, essa coisa chata de passarinho. Você já viu um peixe num rio, cansado de nadar? Eu falei assim, não. Ele falou assim, então, você entendeu? Eu falei, não. Passarinho é passarinho, Cacá, presta atenção, que passarinho é passarinho. Que coisa interessante, realmente. E de repente veio essa revelação, passarinho é passarinho. E eu falei, entendi. E essa foi a revelação, passarinho é passarinho. E de repente ficou tão claro para mim, que se justiça é ordem, e passarinho é passarinho. Ele perguntou para mim, você já viu algum passarinho, Cacá? E a palavra fé, querido, repete comigo, fé. Fé. É a palavra emuná. E emuná significa fidelidade. O justo, o que anda na ordem de Deus, vive pela fé. É fiel ao que Deus deu para ele fazer. E ele vai resplandecer como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então repete comigo, justo. Vive pela fé. Aí Deus falou comigo assim, Cacá, você já viu algum passarinho na toda a sua vida tentando ser um macaquinho? Você já viu um passarinho entrando na fila do vestibular de leão? Porque leão ganha mais? Eu falei, não. Ele falou, e você, homem de pouca fé, tem sido fiel ao que eu te mandei fazer, ou te criei para ser? Ou você está tentando fazer coisas que eu não te mandei fazer? Olha que interessante. E você, homem de pouca fé, tem sido fiel ao que eu te criei para ser? Observe o passarinho. Ele não está tentando ser uma coisa que eu não criei ele para ser. Ele não tem crise, ele não precisa tomar pinga para fazer uma coisa que ele não foi criado para fazer. Ele canta porque ele foi criado para cantar. E você foi criado para quê? Para ganhar dinheiro? Foi criado para ganhar dinheiro? Não, nós fomos criados para amar. Fomos criados para a glória de Deus. E Jesus, ele termina esse texto falando, portanto, queridos, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua ordem. Aonde você tem que se posicionar? Porque se você fizer isso, as demais coisas, eu vos acrescentarei. Como eu cuido do passarinho, como eu cuido do lírio, eu vou cuidar de você, se você estiver disposto a entrar e permanecer dentro do que eu criei você para fazer. Queridos, isso é maravilhoso. Quando entendemos o reino de Deus a partir dessa perspectiva, quando nos rendemos ao plano dele. A Bíblia fala, de onde que vêm os nossos problemas? De onde que vem? Se não vem das nossas próprias paixões? Onde que nascem os nossos problemas, queridos? Nos nossos próprios desejos? Eu tenho visto uma geração inteira sendo vendida às organizações. E eu tenho falado de ponta a ponta no Brasil. Para, jovens, para e pensa pelo menos um pouco. Tira um ano sabático antes de fazer vestibular para uma faculdade. Se você mapear as faculdades da região dos lagos do Rio de Janeiro, você vai ver que todas as faculdades estão ali, não para desenvolver vocações dos filhos de Deus, interessados que as pessoas realizem aquilo que elas foram criadas, ou aquilo que elas querem fazer, não. Elas estão ali para produzir mão de obra Petrobras. Se você for em Brasília, quem conhece Brasília, sabe que a máquina, a indústria de Brasília é o governo. E a faculdade mais conceituada, ou almejada, ou disputada em Brasília é o direito. Para saber lidar com a lei, para lidar com a indústria da lei. Se você for em cidades como Tocantins, em Palmas, que está em desenvolvimento, crescendo, construindo, você vai ver que a arquitetura se torna o top. Se você for em Manaus, você vai ver que administração, os cursos de administração e ciências contábeis se torna o ápice, porque é uma zona franca onde a indústria empresarial, o sistema empresarial funciona a todo vapor. Mas eu te pergunto, os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus? E as nossas vontades são a vontade dele? E os planos dele são os nossos planos? Porque ele fala assim, como o céu é mais alto do que a terra, os meus planos são mais altos do que os seus. Então, queridos, o que eu quero falar para vocês? Que Deus tem um plano. Que o reino dele é uma realidade. Precisamos entrar neste lugar. A Bíblia fala, porque outrora andávamos segundo o curso deste mundo. Efésios 2:2. Pela influência de principados e potestades que atuam sobre filhos da desobediência. Olha que interessante, a palavra libertação, a melhor interpretação da palavra libertação para mim foi sair debaixo de uma influência, não viver mais debaixo daquela influência, sabe? Efésios 2 fala assim, outrora andávamos segundo o curso, a palavra curso é cultura, cultura vem de culto e culto vem de cultivo, olha que interessante, a palavra avodar é a palavra cultivar a terra, né? Gênesis 2, versículo 15, Deus deu um mandamento para o homem, cultive e guarde a terra, né? Cultivar é uma ordenança de Deus, mas da palavra cultivo é de onde sai a palavra culto, porque você, a quem você trabalha, a quem você cultiva, determina quem, o Deus que você serve. Quando Satanás falou assim, se você, Jesus, me servir ou então me adorar, eu te darei autoridade sobre todos os reinos, as basileias, os lugares de autoridade, porque foram me dados. Jesus falou assim, somente ao Pai, ao Senhor, eu vou prestar um culto. Eu não vou trabalhar debaixo da sua influência, eu só vou trabalhar debaixo da influência dele. E somente a ele eu vou prestar o meu trabalho. Eu não vou trabalhar debaixo da influência do dinheiro. Eu não vou trabalhar debaixo da influência do medo. Eu não vou trabalhar debaixo das influências que me levam ao quê? A vender a minha vida um tempo que eu não vou ter de volta. É muito sério, queridos. Jesus ele dá uma mina para um, uma mina para o outro para outra mina, e fala assim, negocia até que eu volte. Ele quer compartilhar com a gente responsabilidade do seu reino, e ele quer que a gente se envolva nessas responsabilidades. Querido, nós precisamos movimentar o reino de Deus na terra, e ele só vai fazer isso através da igreja. Eu acredito que os anjos até chegam a reclamar, deixa eu fazer também, Senhor, o povo não quer fazer. Mas ele falou assim, Efésios 3, versículo 10, fala assim, que pela igreja, repete comigo, pela igreja, Deus quer manifestar a sua multiforma de graça e sabedoria a todo o principado e potestade. Queridos, nós temos que entender que é o desejo do Pai se manifestar através da sua noiva, mas a noiva tem que desejar o desejo dele. Nós precisamos nos entregar ao seu reino, nós precisamos entrar neste lugar, nós precisamos entender que ele quer nos constituir, ele quer nos aperfeiçoar, ele quer que a gente execute a obra do seu ministério. O Senhor, ele entende uma coisa, ele tem uma vocação a todos os seus filhos. Eu perguntei para o Sóstenes ontem, quantos filhos ele tinha? Ele falou, 4. Eu cheguei em casa e falei assim, ó, Carla, o Sóstenes tem 4 filhos. E aí? Vamos parar em 2? Né? Ela vive falando que quer mais um, e eu fico meio assim, ai meu Deus do céu. O Sóstenes falou comigo assim, ó, Deus vai dando graça à medida que você vai fazendo. E foi me encorajou. E eu falo a mesma coisa. Muitas vezes nós pensamos que nós não vamos conseguir ou não somos capazes, mas Deus vai dar graça à medida que você vai assumindo responsabilidades. Repete comigo, porque a autoridade é medida na minha vida pelo grau de responsabilidade que eu vou assumindo no reino de Deus. Porque a autoridade não pode ser dada. Ela tem que ser conquistada pela obediência. Você crê nisso? Então, queridos, é uma lógica, é como o reino de Deus se move. Eu tenho tentado assim, transmitir isso através de parábolas, através até de brincadeiras, para que a gente possa absorver essa verdade e ter um desejo de se mover sobre essas coisas. Então, eu quero finalizar essa palavra hoje, assim, falando para todos vocês assim, que eu acredito de todo o meu coração que Deus tem uma vocação. Cacá, o que é vocação para você? Deixa eu definir para você. Você quer produzir fruto? Amém. A Bíblia fala em João 15. Vamos só ler João 15 para nós finalizarmos aqui. João 15, versículo 1 fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Deixa eu falar... Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu vou falar uma palavra de efeito, uma frase de efeito para vocês aqui agora, para vocês refletirem sobre ela. Por favor, não me apedreje de primeira, não. Espera só um pouquinho. Depois você pode tacar a pedra. Eu cheguei a uma conclusão, uma heresia particular minha, que o nome de Jesus não tem poder. E eu posso provar isso. Eu cheguei a uma conclusão clara, que o nome de Jesus não tem poder. Jesus tem poder. Eu tenho visto muitas pessoas transferir a responsabilidade por uma prática ou uma palavra, ou até mesmo por tipos de consagrações. Quando eu descobri isso, e por que eu estou ensinando isso? Porque eu acho fundamental a importância nós pensarmos sobre isso. Uma vez um cara sentou do meu lado, e ele falou comigo assim, o cara todo tatuado, assim, ele tinha feito pacto com o diabo, injetado sangue de bode na veia dele, na casa de recuperação, o nome dele é Marcão. Um cara assim que eu sempre tentei ajudar e até hoje tento ajudar ele. E ele falou comigo assim, falou, Cacá, o diabo entra aqui dentro da igreja? E eu falei com ele assim, entra, claro que entra. Mas Cacá, aqui na igreja, como é que o diabo vai entrar na igreja do Senhor? Eu falei, querido, ele entra aqui, o diabo entra, o diabo, não só na igreja, não estou falando da comunhão dos santos, mas ele entra no ambiente, nos ambientes religiosos, com certeza. Mas como pode? Eu falei, meu querido, deixa eu falar para você uma coisa. Você tem um lugar que o diabo não podia ir. Você tem um lugarzinho que ele não podia ir. Imagina Jesus, ele foi batizado nas águas, o céu abriu. O pai falou, tu és meu filho, quem me compraz? Veio o poder do alto, encheu ele do Espírito. Pelo Espírito ele foi levado ao deserto. Ficou 40 dias sem comer. Se tem um lugar que tinha a maior concentração que o mundo já viu até hoje, era aquele deserto. Você concorda comigo? saía fogo até da sobrancelha dele. E o capeta, o gabiroto, o Nestistófeles, foi lá. Foi ou não foi? Foi. E eu falei, você acha que ele não vai entrar aqui? Aí ele falou comigo assim, mas Cacá, você pode mandar ele embora? Eu falei, posso, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Aí ele falou comigo assim, Cacá, então o que eu faço? Aí eu falei com ele o seguinte, meu irmãozão, o que Jesus fez no deserto? Ele mandou Satanás embora? Ele falou, está arrependido. Falou? Ele falou assim, sai Satanás. Ele falou? Não. Então por que a gente fala? Por que, que nós temos o tempo todo usando palavras de efeito, de poder, para substituir uma posição? Uma vez uma irmã, por favor, eu abençoo, eu entendo a importância da utilização de alguns instrumentos que a igreja tem usado com muito poder e graça para poder ativar e trazer fé à vida dos irmãos. Mas, queridão, eu sou uma pessoa assim que eu procuro pontuar algumas coisas que têm a ver com essa realidade desse lugar que eu estou querendo falar para vocês. Nós temos que parar de substituir a posição de responsabilidade que Deus quer nos dar por indulgências, por coisinhas. Uma vez uma irmã foi na minha casa, ungir minha casa, pastor. Mas ela tacou óleo na minha casa inteira. E ela foi passando assim na porta, falou, Satanás não entra mais neste lugar. E eu falei, uau! Poderoso esse óleo. E depois ela foi no meu quarto, sabe? Foi, eu não era convertido ainda, não. E a irmã foi entrando, foi bênção, a irmã intercedendo por mim. Mas muitas vezes, de repente, ela passou na geladeira e passou o óleo na geladeira também. Ela falou assim, o devorador. Eu falei, eu era o devorador. De madrugada era eu que atacava a geladeira. Imagina, eu vou pegar... Ah, eu... É. Sabe, eu fico imaginando no fantástico mundo do Bob evangélico. Como que a gente pensa? Será que nós pensamos? Será que nós, esse é o fundamento da fé no qual nós temos funcionado? Eu fico imaginando o Satanás tentando entrar na casa. E se o óleo realmente funcionasse, ele ia fazer assim, ó. Óleo ungido. Não pode. Você acha que realmente o diabo não vai entrar naquela casa porque aquela irmã passou óleo ungido naquela porta? Você acha realmente que essas coisas têm poder no mundo espiritual? Uma coisa é ungir uma pessoa, simbolizando o poder do Espírito. Eu vou pegar um óleo e orar para uma pessoa. E eu falei uma coisa, e é uma coisa que eu quero falar assim de todo meu coração. Se isso funcionasse, nós, os irmãos tinham que pegar óleo e jogar no olho deles quando eles for trabalhar de manhã. E lubrificar o olho bastante. Ou então pegar um balde de óleo e jogar na cabeça e ir trabalhando, escorregando. Não que o Satanás queira te pegar, você vai escorregando, cara. Você está entendendo? Vai escorregando, o diabo, sabe? Só para isso que deve servir. Aquele irmão perguntou, Cacá, como é que eu venço Satanás? Eu falei, queridão, a Bíblia fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Entra. Sujeita, perde. Submete, aceite. Obedeça, entenda. Perde. Para Deus. Resiste ao diabo. A Bíblia fala que ele vai fugir de você. Eu te pergunto, foi uma palavra que repreendeu o diabo ou uma posição? Uma posição, nós não podemos mais substituir uma posição por uma palavra. Porque não funciona, queridos. Não funciona. Se funcionasse, a igreja evangélica, ela tinha ganhado o Brasil de tanto em nome de Jesus, de tanto repreendido capeta, de tanto amarrado. E por que eu falo que o nome de Jesus não tem poder? Porque nós queremos usar o nome dele sem estar nele. Se eu perguntar, não vou uma agência aqui, vou chegar, vamos supor que eu preguei aqui hoje à noite, né? Alguns irmãos, tem um irmão aqui que é dono de uma agência de carro, e amanhã de manhã eu vou na agência lá e falo assim, ó, irmão, Pastor Sóstenes pediu para eu vir aqui, muito humildemente, escolher um carro, que ele falou que vai me dar uma abençoar um carro. O irmão falou, sério, o irmão Sóstenes, o pastor, ele tem autoridade mesmo, pode vir aqui que eu vou te dar um carro mesmo, pode vir cá, pode escolher carro, fica à vontade de escolher o seu carro aí, que eu vou lá dentro conversar com o gerente. O irmão entra ali na loja assim, falou, o Sóstenes, o Cacá, sabe o Cacá? Estava pregando na igreja domingo, ele está aqui e falou que você deu um carro para ele, é verdade? O irmão, o Cacá, você viu que ele é meio doidinho? Você viu? Você percebeu quando estava pregando? Né? Parecia que ele dava umas variadas, esquecia as coisas. E eu estou achando, não, nunca falei isso para ele, nunca falei isso para ele. Não, não confere, não. Entendeu? Fala para ele vir conversar comigo, entendeu? Para a gente bater um papo, aí nós vamos acertar algumas coisas. Vamos ver o que acontece. Eu vou sair dali com o carro? Vou sair dali com o carro, queridos? Eu vou sair dali com o carro? E se vamos supor que o sócio realmente falou, Cacá, eu vou dar um carro para a sua instituição, para abençoar seu trabalho lá, você pode dar concessionária tal, procurar um irmão, que ele vai liberar um carro para você, para o seu trabalho lá, uma caminhonete. Aí eu chego na concessionária, falo com o irmão liga para o sócio nos confirma a história, eu vou sair dali com o carro? Vou, queridos? Vou. Então... Jesus ele falou uma coisa, se você permanece em mim e eu permaneço em você, então tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu vou te conceder. Eu fico imaginando alguns irmãos pedindo Jesus. Senhor! Eu vim na sua presença, o Jesus estava dormindo, né, irmã? Eu vim na sua presença te pedir, Senhor! Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Aí o pai vira para Jesus e fala assim, você falou que vai dar isso para esse cara? Você está louco? Eu fico imaginando Jesus falando assim, eu não conheço ele, pai. Você sabe que meu nome é usado assim, indevidamente, você sabe disso. Eu descobri que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Querido, o nome de Jesus não pode estar desconectado de Jesus. Você não pode usar o nome dele, eu não posso usar o nome do Sóstenes, desconectado do Sóstenes. A palavra do Sóstenes tem poder se ele embasar e fundamentar. Se ele der um cheque sem fundo, não vai bater a conta e não vai cobrir. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo falar? Nós precisamos começar a entender ou valorizar muito mais uma posição nele do que palavras. Chegou um tempo agora que é uma preocupação, isso aqui não é uma pregação não, eu não estou querendo aqui impressionar vocês ou pregar, eu quero de alguma forma daqui a um tempo, o Sócio falou, Cacá, eu sei que essa igreja é uma igreja que vem aprendendo, sabe? Eu fiquei super feliz de ver assim, as pessoas vindo aqui na frente hoje, ele falou assim, tem crianças que eu vi aqui nascendo, eu estou vendo minha filha nascendo. A coisa mais difícil de reproduzir nessa terra é família. E é o maior plano de Deus, uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Sabe, eu sentia que hoje, quando o Sócio chamou os irmãos aqui na frente, cara, irmãos, isso é família. Reproduzir isso na terra e famílias de pessoas que não têm a ver com a gente muitas vezes, com os nossos filhos, com os nossos interesses, pessoas que a gente nunca viu, mas têm o mesmo sangue, o sangue do Cordeiro. Valorizar isso é algo muito poderoso. Você está entendendo o que eu quero falar? E eu vim aqui como evangelista hoje para dar uma palavra para vocês. O meu trabalho tem sido impulsionar os irmãos a ir cumprir o seu chamado. Eu tenho ido nas igrejas com essa demanda. Eu vim para perturbar a vida dos filhos. Eu sou tipo Mordecai na porta do palácio, só. Boom, boom, boom, Esther! Eu quero falar com você! Vai lá, meu priminho está doidão, manda os eunucos. O eunuco manda e fala assim: fala com ela, eu quero falar com ela. O que você quer falar com ela? Fala para ela que ela precisa entrar na presença do rei, ela precisa morrer para suas vaidades, ela precisa morrer para seus interesses, porque ela foi chamada e ela tem um propósito, Deus colocou ela para um propósito. Não é para ficar sentado na igreja, nem para ficar apenas vivendo uma vida congregacional, existe algo a mais, ele te salvou, para, ele quer te levar, ele quer levar vocês a fazer coisas que vocês nunca fizeram antes. A Esther manda um recadinho para Mordecai, fala para o meu priminho que ele não sabe as regras aqui da igreja, do reino de Deus, se eu entrar na presença do rei sem ser convidado, eu vou morrer. Aí chega a cartinha para o Mordecai, e Mordecai pega a cartinha ali e fala assim, ele morde a cartinha, fica muito nervoso, escreve uma outra cartinha e fala assim, fala para ela que eu sei muito bem sobre as regras do reino de Deus, mas fala para ela que o fato dela estar no palácio, não pense ela que será poupada. E fala para ela uma coisa, se ela não sabe disso, ela não está dentro do palácio, porque ela foi. Porque evangélico é um povo um pouco soberbo. Eles acham que eles são a última rosquinha do deserto. É ou não é verdade? São salvos, escolhidos, eleitos. Os... É ou não é, né? Né? Anda na rua até assim, ó. Em nome de Jesus. Está arrependido. Sai raio. Xa, xa. Né? Poderoso demais. Estou assaltante. E já começa a mãozinha. Já começa já. Está repreendido. Né? Não é verdade? A gente é místico, a gente gosta desse. Né? Aí Mordecai falou com ela assim: não pense que o pai te escolheu ou você está aqui porque você é mais bonita do que os outros, não. Porque ele viu no seu coração disposição de fazer o que ele queria fazer. E foi para esta hora que eu te escolhi. Vira para o seu vizinho, você sabia? Que em toda a história do mundo, Deus preparou uma noiva no Brasil para executar o plano dele. E essa é a hora? E ele te escolheu para esta hora? Queridos, Esther, imediatamente, ela foi para um banho e para um processo de morte de 3 dias de perfumarias, de mirra e aloés. Ela foi morrer. Porque ela, para entrar na presença de um rei, que se ela não foi convidada, ela poderia morrer, ela precisava entrar morta. Então, querido, eu quero incentivar vocês. Existe algo além da salvação. E tem a ver com uma jurisdição, tem a ver com uma vocação. Deus tem passarinho, tem um leão, tem um elefante, tem a girafa. Para cada um, Deus deu uma vocação. A minha oração é que você busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E você vai ver as demais coisas sendo acrescentadas na sua vida. Vocês compreenderam? Eu uso o nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Mas eu não creio no nome de Jesus sem Jesus. Só para não sair daqui como um herege completo, deixa eu ler um versículo para vocês aqui. Não sei se eu anotei o texto, mas o texto é aquele que é muito, muito famoso. Se alguém lembrar onde está escrito, ele falou assim: muitos vão usar o meu nome para expulsar demônios, para curar os enfermos, né? Mas Jesus vai falar o seguinte assim: eu não conheço essas pessoas, eles usaram o meu nome, mas não fizeram a minha vontade. Ele fala isso. Os meus discípulos são aqueles que fazem a minha vontade. Eu dei autoridade para aqueles que fazem a minha vontade, de usar o meu nome. E se você usa o nome dele, sem entender a vontade dele, então você vai pedir e não vai receber. Você vai pedir para os seus próprios deleites. Vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês. Queridos, nós estamos chegando ao final desse congresso, firmes. E a mensagem que eu posso dar para vocês é que só Ele é santo. Repete comigo, só Deus, só o Senhor é santo. E se eu quiser ser um santo, eu preciso deixar Ele me santificar. Está firme na presença dEle. É fazer a vontade dEle. Quem subirá e quem há de permanecer? Permanecer firme na presença dEle. É fazer a vontade dEle. Quantos aqui hoje se identificam como Esther? Seja sincero. Gostaria que você se expôsse um pouquinho agora. Talvez você já aceitou Jesus, você já nasceu de novo. Eu quero te encorajar hoje a talvez reconhecer que você precisa dar um passo a mais. Vê se tem pessoas aqui que já estão vivendo numa realidade maravilhosa, dando testemunho de uma ressurreição. Queria que você fechasse seus olhos. Quantos querem ser como um passarinho? Quantos entendem que precisam perder para ganhar? Quantos entendem que Deus te deu uma vocação, te deu um nome? Os discípulos foram enviados, eles curaram os enfermos, eles expulsaram demônios, eles voltaram para Jesus e falaram: Senhor, até os demônios submeteram a teu nome. Jesus falou o seguinte: não se maravilhe com ter expulsado demônios, mas fique feliz porque o seu nome está escrito no livro da vida. Queridos, mais importante do que expulsar demônios e usar o nome de Jesus é entender que Ele te deu um nome, Ele te deu uma vocação, Ele te deu uma função, Ele te deu um chamado, Ele te deu minas. Ele quer compartilhar a responsabilidade do reino dEle, a sua vida. Ele quer que você se mova. Ele quer que você entre na presença dEle, ainda que você tenha que morrer. Aquele que ganhar, aquele que perder por amor ao Senhor, vai ganhar ainda nessa vida mil vezes mais. Mas aquele que quiser ganhar, vai perder. Esse vai perder. Eu quero te encorajar a fechar os seus olhos e falar: Senhor, eu quero perder, Pai. Eu quero construir um altar para o Senhor e eu quero perder, Pai. Eu quero ser como um passarinho, Pai. Eu quero ser como um lírio do campo. Eu quero ser fiel ao que o Senhor me chamou a fazer. Eu não quero fazer nada movido por um sistema onde o desejo de ter dinheiro e crescer é maior ou mais forte do que a voz do teu Espírito, Pai. Eu quero ser governado pelo Senhor. Eu não apenas quero ser salvo. Eu não apenas quero morar no céu, como eu quero manifestar o céu aqui na terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, aqui na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino. Se manifeste o seu reino, a ordem, a justiça do seu reino, aqui na terra como é no céu, Pai. Através da sua igreja, através da multiforme graça e sabedoria que o Senhor distribuiu aos teus filhos, Pai. Dons, vocações, ofícios, dons de Cristo, dons do Espírito. Senhor, envolva-nos na sua vontade, Pai. Abra os nossos ouvidos, Pai. Abra os nossos olhos para que possamos perceber, para que possamos perceber, Pai, a sua vontade. Queremos andar debaixo da sua nuvem, Pai. Queremos nos mover, Pai, como filhos obedientes, Pai. Queremos nos movimentar como filhos maduros, Pai, debaixo da nuvem da sua glória. Queremos nos arrepender, Pai, de muitas vezes falar em teu nome sem saber o que o Senhor está fazendo, Pai. Queremos nos arrepender de substituir uma posição de filho, de herdeiro, de mordomo, por uma palavra ou por um óleo, Pai.